Caros alunos, dando início ao curso de assistência ao idoso na página 3, o nosso assunto inicial será sobre o processo de envelhecimento. O processo de envelhecimento é um ato contínuo de mudança ao nível anatômico, cardiovascular, gastronômico, imunológico e metabólico. Os efeitos anatômicos do envelhecimento, ossos. Com o passar do tempo, uma pessoa perde mais osso do que aquele que efetivamente constrói. Assim, os ossos tornam-se mais finos e suscetíveis de sofrerem fraturas. Este processo é muito frequente e mais acelerado nas pessoas idosas, o que faz com que sofram de problemas de osteoporose, uma doença de perda óssea progressiva. A osteoporose enfraquece os ossos ao ponto de surgirem fraturas com uma maior facilidade. O ato de tossir, puxar a porta de um armário e cair podem causar fraturas graves nas pessoas que sofrem desta doença. Para estar prevenido contra a osteoporose, é necessário conhecer os aspectos que conduzem o seu desenvolvimento. São eles: a genética, a menopausa, os maus hábitos, alguns medicamentos, os músculos, as articulações, a pele. Na página 6 de sua apostila, podemos verificar sobre os efeitos cardiovasculares do envelhecimento. O envelhecimento traz consigo muitos efeitos cardiovasculares, como, por exemplo, uma maior rigidez da parede torácica, diminuição da fluidez do sangue que provém dos pulmões, a redução da força de batimento cardíaco. Por outro lado, o coração é obrigado a bombear mais sangue por batimento, de forma a compensar uma diminuição da frequência cardíaca. As pessoas idosas demoram mais tempo a recuperarem do estresse, de um choque ou de uma surpresa, pois o seu corpo regressa de uma forma mais lenta à frequência cardíaca e à pressão arterial normal. Agora, na página 7, poderá acompanhar sobre os efeitos gastronômicos do envelhecimento. O ato de mastigar permite absorver os nutrientes principais de uma refeição e facilita a tarefa dos ácidos estomacais e das enzimas intestinais durante o processo da digestão. Com o envelhecimento, as pessoas mastigam mais devagar, especialmente se utilizam próteses dentárias ou se os dentes estão mais fracos. Assim, as pessoas podem ficar mais vulneráveis aos efeitos da asfixia. Para que tal não aconteça, é necessário mastigar bem os alimentos e engolir pequenos pedaços de comida de cada vez. Na página 8, poderá ver sobre os efeitos imunológicos do envelhecimento. O envelhecimento diminui a produção de glóbulos brancos e anticorpos, o que significa que o sistema imunológico poderá não responder de uma forma tão eficaz contra as eventuais ameaças que possam surgir. Por outro lado, é de realçar que o envelhecimento traz consigo mudanças corporais subtis que podem confundir o sistema imunológico. Essa confusão faz com que o corpo produza anticorpos contra si mesmo, pois considera que as suas próprias células são uma ameaça ou ao seu bem-estar. As doenças autoimunes, como artrite reumatoide e o lúpus, são disso o exemplo máximo. Ainda na página 8, poderá verificar sobre os efeitos metabólicos do envelhecimento. Tenha em atenção que depois dos 60 anos de idade, o corpo precisa de uma dieta saudável para manter o seu peso e uma boa saúde. Se estiver acima do peso ideal, é fundamental que perca peso para ter uma vida com mais qualidade. Também é de realçar que o aparecimento da menopausa nas mulheres significa ganhar mais peso e isso deve ser corretamente controlado para impedir o armazenamento de gordura extra na zona de abdômen. O excesso de peso aumenta as hipóteses de desenvolver determinados tipos de cancro e também agrava artrite nos seus joelhos e quadris. Agora, nossa próxima abordagem será sobre o idoso no Brasil e o Estatuto do Idoso. E poderá verificar na página 9 de sua apostila. Enquanto as estatísticas registram uma queda na taxa de mortalidade infantil e o consequente aumento na expectativa de vida, o país começa a encarar um futuro com cerca de 19 milhões de brasileiros acima dos 80 anos, a partir de 2060. Vários fatores preveem essa nova realidade devido à melhoria no saneamento básico, nos serviços de saúde e educação, na alimentação e combate à fome, nos índices de violência e outros quesitos que influenciam a qualidade de vida. Dentro desse contexto, na página 11, poderá verificar sobre os direitos do idoso. Aos maiores de 65 anos que não terem como se sustentar, é garantido um salário mínimo por mês, conforme a Lei Orgânica da Assistência Social. Aos enfermos, é assegurado o atendimento domiciliar pelos convênios ao SUS. Aos concurseiros, a idade mais elevada é critério de desempate. Direito ao respeito, inviolabilidade de integridade física, psíquica e moral do idoso. Direito à moradia digna, com sua família ou em instituição pública ou privada. Direito à gratuidade de medicamentos, próteses e quaisquer recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação do idoso, em esferas públicas. Prioridade de aquisição de imóvel em programas habitacionais, com dinheiro público. Na página 12 de sua apostila, poderá verificar sobre a violência contra o idoso. A violência contra o idoso é uma questão de saúde pública, não só de respeito à dignidade e integridade do ser humano. As denúncias de violência contra o idoso, que se dividem em 77% das denúncias são por negligência, 51% por violência psicológica, 38% por abuso financeiro e econômico ou violência patrimonial, 26% por violência física e maus tratos. Na página 13, poderá verificar ainda sobre as políticas públicas do Brasil para os idosos, a função dos conselhos do idoso e os exemplos práticos de políticas públicas brasileiras. Caros alunos, estudaremos agora sobre os cuidados com a pele do idoso e poderá acompanhar a partir da página 17 de sua apostila. A pele é formada por três camadas que são a epiderme, camada externa, derme, camada intermediária, e a hipoderme, camada interna. Todas são importantes para o corpo e cada uma tem características e funções diferentes. O envelhecimento é um processo natural e inevitável para todos e nesse processo a pele sofre algumas alterações, como a perda progressiva das características estruturais e funcionais, apresentando sinais clássicos do envelhecimento da pele, como afinamento, fragilidade, aparecimento de linhas de expressão, rugas, queratose, lesão vermelha e escamosa, xerose, desidratação. Estas mudanças levam a pessoa a ter uma pele frágil, podendo ser acometida com mais facilidade por lesões, doenças dermatológicas e infecções oportunistas. Outros fatores que podem alterar as características da pele são idade, hidratação, exposição aos raios solares, tensoativos, sabão, nutrição, tabagismo e medicamentos. A pele idosa é proibido o uso de qualquer produto que contenha álcool. O álcool diminui a umidade da pele, propiciando rachaduras e outros problemas. Também é proibido o uso de talco, pós ou amido de milho, sendo que o talco absorve a pouca oleosidade natural da pele idosa e o amido de milho, por sua vez, forma um meio de cultura, facilitando a ocorrência de infecções. Na página 19, estudaremos sobre os cuidados com a aparência dos idosos. Manter os cuidados com a aparência, estética e higiene podem ser um recurso terapêutico para aceitar as transformações corporais nessa fase da vida. E a sensação de bem-estar pode ser obtida de diversas maneiras, com cuidado com a pele, cabelo, unhas, entre outros. A vaidade é fundamental para a saúde dos idosos por estar associada ao psicológico e ligada diretamente à autoestima da pessoa. Se o idoso não se preocupa com a aparência, pode ser um alerta para quadros de depressão. A preocupação com a beleza potencializa a autoimagem. Além de todo o cuidado com as roupas e acessórios, elas adoram se maquiar, fazer as unhas, os cabelos e o salão está sempre lotado. A vaidade não é só feminina, os homens também estão preocupados com a aparência, com a barba sempre bem feita e perfumados. Agora, na página 20, veremos sobre a qualidade do sono do idoso. O ideal acima dos 65 anos é dormir de 7 a 8 horas. Ou seja, a quantidade de horas de sono não devem ser muito diferente dos adultos em geral, dos 26 aos 64 anos. A recomendação é de 7 a 9 horas. O que muda, portanto, é o padrão do sono. Outras questões também podem levar a um maior número de despertares à noite, como vontade de urinar e problemas respiratórios. Mesmo diferente, o sono do idoso tem que ser restaurador. Dormindo menos ou acordando mais, o normal é despertar descansado no dia seguinte. Se isso não está acontecendo, é sinal de que há um problema. Dificuldade para dormir, uma queixa comum dos idosos é não conseguir pegar no sono. Embora essa reclamação seja frequente, ela não tem a ver com o avanço da idade. É preciso avaliar a rotina desse idoso. Normalmente, são pessoas que fazem menos atividades físicas, o que faz com que o corpo canse menos. Assim, o sono não vem. Nesse caso, é muito comum que comecem a tomar medicamentos para dormir. Ainda em sua apostila, poderá verificar algumas dicas para uma boa higiene do sono. Agora, nossa próxima abordagem será sobre saúde bucal do idoso e poderá verificar na página 23 de sua apostila. Uma boca saudável geralmente reflete um corpo saudável. Uma boca mal cuidada pode trazer inúmeras consequências para a saúde do indivíduo. A ausência de dentes, por exemplo, pode levar a insuficiência mastigatória, disfagia moderada, desordens de articulação e fala, entre outros. Já a gengivite pode evoluir para uma periodontite, que em casos graves podem aumentar as chances de infarto, AVC e doenças pulmonares. A higiene bucal do idoso não difere dos outros grupos etários em sua essência. Alguns instrumentos mais específicos podem ser recomendados. A higiene bucal deverá começar pela limpeza dos dentes e deve ser feita sempre após as refeições, utilizando uma técnica correta orientada pelo cirurgião dentista. O fio dental, por sua vez, é indicado para remover restos de alimentos e também o biofilme dos lugares onde a escova não alcança, os espaços interdentais. A limpeza da língua também faz parte da higiene bucal, pois ela pode conter restos de alimentos ou saburra lingual, composta por bactérias, restos de alimentos e células epiteliais descamadas, cujo aspecto é uma camada embranquiçada ou levemente amarelada no dorso da língua. Ainda neste contexto, na página 25, poderá verificar sobre os cuidados necessários com as próteses. Quando o idoso tiver uma prótese fixa, unitária ou não, os cuidados de higiene são os mesmos necessários dos pacientes que têm dentes naturais, descritos acima. Os aparelhos protéticos, sendo a prótese total conhecida como dentadura e prótese parcial removível conhecida como ponte, também devem ser higienizados, porém fora da boca e em local livre de queda. A diminuição da quantidade de saliva no idoso pode trazer consequências em sua saúde bucal, em maior ou menor grau, dependendo da intensidade dessa redução. A saliva tem propriedades de extrema importância, como remineralização dos dentes, lubrificação e proteção dos tecidos bucais, presenças de enzimas, efeito tampão, aumento do pH, potencial hidrogênico, neutralizando a saliva, além de contar com anticorpos que controlam a proliferação de fungos e bactérias. Em sua apostila, a partir da página 27, poderá verificar sobre a hidratação do idoso. A água é vital ao organismo humano. Entre suas principais funções estão a homeostasia, fazendo o equilíbrio hídrico-térmico do corpo, composição das articulações, pois lubrifica e protege as juntas, composição de plasma sanguíneo, participação do transporte de nutrientes para células através do sangue, limpeza e desintoxicação do organismo, além das funções vitais dos principais órgãos. A água também é responsável pelo transporte das vitaminas hidrossolúveis, complexo B e vitamina C, regulação da pressão arterial através do equilíbrio dos sais minerais, principalmente sódio e potássio, além de manter a pele mais lisa e uniforme. A ingestão hídrica ideal para o idoso é de 2 a 2,5 litros ao dia. Quantidade esta difícil de ser alcançada, visto que o envelhecimento, a sensação de sede é diminuída pela falha nos sensores de hidratação. A esse processo chamamos hipodipsia, muitas vezes acompanhada de esquecimentos e falhas na memória, naturais da idade e de algumas patologias, além de muitas vezes o idoso apresentar dificuldades de locomoção, não indo em busca de água. Neste caso, a estratégia é ofertar a água ao idoso antes mesmo que esse sinta sede, evitar copos grandes e cheios, fazer a oferta de água em copos pequenos e com pouca quantidade, porém várias vezes ao dia. Há de se redobrar os cuidados em estações climáticas muito quentes e regiões com baixa umidade do ar, visto que propiciam desidratação rápida, fazendo com que o idoso apresente um ou mais dos seguintes sintomas: confusão mental, fraqueza muscular, constipação, diarreia, olhos profundos, tontura, cãibras, dores de cabeça, febre, irritação sem motivo, desorientação, esquecimentos, batimentos cardíacos acelerados, taquicardia, dor no peito, angina, quedas por tonturas, pressão baixa, hipotensão, pressão alta, hipertensão, perda de peso rápida, pele seca e com menor elasticidade, infecção urinária, urina muito quente, escura, turva e em pouca quantidade. Na página 29, estudaremos sobre as atividades físicas para o idoso. O processo de envelhecimento é caracterizado por várias transformações progressivas e irreversíveis em função do tempo. A falta de oportunidade de praticar atividade física na terceira idade fazem com que os idosos desanimem, ainda que tenham muita vontade de viver. E para essas pessoas, atividade física é um modo de mostrar que ainda são capazes de fazer coisas extraordinárias. Benefícios da atividade física na terceira idade e envelhecimento biológico. Dentre os benefícios da atividade física na terceira idade, temos a melhoria do bem-estar geral, a melhora da condição da saúde física e, mais importante, a preservação da independência. Lembrando que a atividade física é uma das intervenções mais eficientes quanto à melhoria da qualidade de vida dos idosos, pois auxilia no controle das mudanças ocorridas pelo processo de envelhecimento, promovendo a independência e a autonomia nas atividades do cotidiano. O principal benefício que a atividade física promove no envelhecimento biológico é a manutenção da capacidade funcional, promovendo maior manutenção dos sistemas fisiológicos por um tempo maior e evitando seu rápido declínio. Ainda neste contexto, na página 32, poderá verificar sobre fator psicológico. Ao analisar abordagens do envelhecimento psicológico, tem-se que o fator primordial para o trabalho com o idoso prega que o ambiente tem um papel importante. Assim, deve-se promover um ambiente agradável para que o idoso não sinta descrença, hostilidade e insegurança, gerando impotência ou mesmo revolta, agressividade, desespero e destruição, o que afeta mais ainda o envelhecimento psicológico. Com base nisso, a inserção de atividades recreativas compreende todas as atividades espontâneas, prazerosas e criadoras que um indivíduo busca para melhor ocupar seu tempo livre, pois muitos idosos têm a maior parte do seu tempo ocioso. Então, a recreação é grande aliada na composição de atitudes mais felizes juntos aos idosos e, melhor, auxiliam no combate ao envelhecimento psicológico. Qualidade de vida. Na terceira idade, a qualidade de vida se evidencia na capacidade de viver sem doenças, de superar as dificuldades dos estados ou condições de morbidade. Com isso, realizando o nosso trabalho, podemos aliviar a dor, o mal-estar e as doenças, intervindo então sobre os problemas que podem gerar dependências e desconfortos. Para que a qualidade de vida na terceira idade seja plena e para que o idoso seja feliz, deve-se levar em conta fatores como ter boa capacidade funcional, uma ocupação, afeição e comunicação, assim como promovemos um grupo de atividades para a terceira idade. Esses fatores são saciados, gerando contentamento ao idoso e colaborando para a sua vida. A independência. com atividade física, o idoso poderá amenizar diversos problemas que são trazidos com a idade. Poderá ter uma velhice mais tranquila, realizando apenas práticas físicas adequadas à sua condição, levando a diversos benefícios, dentre eles, o fortalecimento da sua musculatura, que irá combater o maior problema que são as quedas, pois com uma musculatura fortalecida, o idoso irá obter um melhor padrão de movimento e terá maior sustentação e força, levando assim a maior independência. Agora na página 35, poderá acompanhar em sua apostila os exercícios para treinar o equilíbrio. As quedas, muitas vezes causadas pela falta de equilíbrio na terceira idade, são um dos principais problemas dos idosos. Com o passar dos anos, nosso organismo sofre um declínio em quase todas as funções, entre elas, as motoras. Apesar desse quadro, alguns exercícios físicos podem ajudar a manter o equilíbrio na terceira idade, assim como ajudar a manter a força, a resistência e a flexibilidade muscular. Além de prevenir quedas, uma rotina de exercícios traz vários benefícios para pessoas na terceira idade, como diminuir o risco de complicações, como doenças coronarianas, hipertensão, derrames e diabetes. Fortalecer músculos e ossos. Melhorar as funções cognitivas. Melhorar a resistência cardiovascular. Como manter o equilíbrio na terceira idade? Em sua apostila, a partir da página 36, poderá verificar alguns exercícios para manter o equilíbrio na terceira idade. Na página 38, poderá verificar agora sobre os exercícios para treinar a força, como a natação, contrações musculares, alongamento, caminhadas, musculação. Caros alunos, estudaremos agora sobre a prevenção de acidentes idosos e poderá acompanhar a partir da página 40 de sua apostila. Hábitos saudáveis de vida na infância e na juventude são fundamentais para garantir uma boa saúde depois dos 60 anos. Praticar exercícios físicos, dormir bem, adotar uma dieta balanceada e manter o peso ideal são os principais fatores que contribuem para uma melhor qualidade de vida na maturidade. O envelhecimento causa uma série de modificações no corpo, principalmente no sistema músculo-esquelético. A coluna vertebral começa a se curvar, o que afeta o equilíbrio, também prejudicado quando há perda da audição ou da visão. A musculatura das pernas perde a firmeza e a flexibilidade, dificultando a mobilidade. As principais causas de acidentes de pessoas da terceira idade são 1. Queda da pressão arterial ao levantar da cama, 22%. 2. Esbarrões ou escorregões em objetos que não são visualizados, 19%. 3. Enfraquecimento de ossos e músculos, 18%. 4. Uso de calçados inapropriados, 14%. 5. Obstrução dos caminhos dentro de casa, como móveis, escadas, tapetes, 11%. Em sua apostila, a partir da página 41, poderá verificar os itens de uma casa segura para idosos, como dormitório, banheiro, cozinha, sala, escadas, corredor. Ainda nesta abordagem, na página 44, poderá verificar a segurança dos idosos na rua e a segurança geral dos idosos. Dando continuidade ao nosso curso, na página 46, estudaremos sobre equipamentos de auxílio à locomoção. Andador. Para casos mais graves, em que o usuário necessite de um apoio maior que muleta ou bengala, o andador se mostra como a alternativa mais adequada. Esse dispositivo permite que todo o peso seja retirado dos membros inferiores ou, ao menos, uma parcela dele. Muleta. Para que as muletas sejam seguras aos novos usuários, é preciso seguir algumas dicas importantes, especialmente no que diz respeito ao ajuste de altura e no momento de se locomover. Bengala. O uso de bengala é muito mais indicado para os casos de fraqueza nas pernas, dores, lesões ou problemas no equilíbrio. Para o ajuste da altura correta, com você ou usuário em pé, A parte superior da bengala deve estar alinhada ao nível do quadril e o cotovelo deve permanecer levemente dobrado. Na página 47, estudaremos agora sobre a movimentação do idoso, considerando-se que determinados aspectos ergonômicos do posto de trabalho podem prejudicar atividades ocupacionais, tais como os procedimentos relacionados com movimentação e transporte. 5, 8, 16, 19. Abordam-se nessa parte os principais cuidados que necessitam ser observados. Verificar se o espaço físico é adequado para não restringir os movimentos. Examinar o local e remover os obstáculos. Observar a disposição do mobiliário. Obter condições seguras com relação ao piso. Colocar o suporte de soro ao lado da cama, quando necessário. Elevar ou abaixar a altura da cama para ficar no mesmo nível da maca. Travar as rodas da cama, maca e cadeira de rodas ou solicitar auxílio adicional. Adaptar a altura da cama ao trabalhador e ao tipo de procedimento que será realizado. Devem-se também utilizar equipamentos auxiliares e adaptar as condições do ambiente a cada paciente em particular. Neste caso, pode ser necessário colocar barras de apoio em banheiros, elevar a altura do vaso sanitário, compensadores de altura para vasos convencionais. Em sua apostila, a partir da página 48, poderá verificar alguns passo a passo de como realizar a movimentação do idoso, como movimentação de clientes no leito, trazer o cliente para um dos lados da cama, colocar o cliente em decúbito lateral, movimentar o cliente em posição supina para a cabeceira da cama, movimentar o cliente em posição sentada para a cabeceira da cama, sentar o paciente no leito, transporte de pacientes, auxiliar o cliente a levantar de cadeira ou poltrona, auxiliar o cliente a deambular, transferir o cliente do leito para uma poltrona ou cadeira de rodas, transferir o paciente do leito para uma maca.